Hospital Regional Norberto Ângelo Pereira, uma referência nesta região. Plantão médico, atendimento humanizado, alimentação de qualidade, medicamentos de primeira, boa higiene, enfermarias com ar-condicionado, salários atualizados. Resultado do uso dos recursos públicos, com honestidade e transparência. A administração, Dr. Luiz Pereira de Alencar, aperfeiçoando e moralizando para melhor atender ao usuário.